céu, a Lili, Sista Bione, com indômito, tal cartola, saifa, sônico, tristelar, vandalismo vernacular, eu dropo, negrácula, colho crepuscular, cravo siso na jugular, aviso para os invejosos que queiram me atrasar, eu checo o micro, 1, 2, 3, 3, represento as leis magnificentes de um rei, te ponho a teste, se rimas em francês, italiano ou inglês, cheque status, assassinato, citado, nos pratos é um fato, paz pros soldados da Rocinha e Estácio, que fala da técnica alfabética do dialeto cromado, paz pros intelectuais renegados, meus professores, doutores, superdotados e dotados, saifa sônico elevado. Baby Ninja Productions, I love you. Meu colo emotivo, retiro ribotina de receptáculo. Rimas retiram reais em espetáculos. Meu estilo ágil, vestimento, lucro astronômico. Conta choque secundário. Derreto fuso horário, subverto erário. Renegado, poeta, empresário. Rimas são diários de um revolucionário. Um homem preto move-se rápido. Transpansionismo inflacionário. Eu uso dicionário, pois leio como um bibliotecário. Vernacular e vórtice varia vários MCs falsários da fuga. Sangue é fulta, a culpa é da cúpula. Por ser estuda, não vinham cópias mais estúpidas. Metalíricas, lâminas cegas, obtusas, reclusas, obscurantismo irracional. Perigo do assente, empresa marral. Original, lâmina, metafísica, com corte infindo, traz trauma irreversível. Chega inconstituível, pois seu afio foi na pedra filosofal, boy. A massa celestial, urbana, factor. Me aviso para todo MC, paga pau, falso pugilista de chuveiro. O desafio verdadeiro consiste em concisão consistente do contato verbal. Quando o ramo e o metal colapsa, metalíricas, lâminas enferrujadas, boroas de sumi. Estado sem pentido nada. Provocações de poros poluentes. São ineficientes. Seu estado mental iminente. Rebelde iminente que voa. É fluvial como um rio. Rudimentar inexorável. Tal frio do Ártico. MC Ninja rasta vivo pela palavra. Espada purifica. Seu sagrado do estrado vitálico. Combates práticos fazem parte dos atos. Tornam-se fatos quando uns cosme contenciosos puns. Desacatos explícitos ou silenciosos. Movimentos animosos agressivos. Mexigo a golpes sequenciais pra correção. Mentora de indivíduos atrevidos. Meus imprevisíveis. Deslocamentos perigosos, inexplicáveis, maliciosos. Choque de ossos com ossos, causa edemas. Fratura, fatura de sangue, consciência, raio, sismo gramático. Assassinar, imobilização assertiva. Dano energético do psiquismo poético. Praguejo de poemas, três piores doenças. Pra invejosos ciumentos que querem trazer contenda. Não tenta querer trazer meu lado, ofender meu esquema. Se não testemunhar uma lévola sem ser problema. Pro teu sistema te reduzir ou matei. Na triste evidencio que seus versos frente ao meu não existe. Sua elasticidade mental não resiste aos raios, eis que meus líricos emitem a profundidade que meu estilo erige. Inflige alto flagelo, se insiste ao duelo. Atinge lobo temporal, cerebelo. Tipo dislexo, perplexo, de colégio, corte, sucusão. Arranca o topo do crânio como seus neurônios fritos com gengibre, teriyaki, orégano. O canibal concreto, assassino verbal discreto. Tal partícula de metal pesado no hélio. Mentalmente molesto, unifetas, masturbo, bucetas. Na masterização do trilogismo turbo. Preliminares, penetração, propulsão do pulpo puro. E vou, cabolismo, volupto, ininterrupto. Corrupto, prolífico, dissoluto, poluto. Diluo, proteico, estético dos frutos nos bulbos e sucos. Volúveis, insolúveis, infecto com intelecto inquieto. Magnetizo cérebros, monitorizo corpos sectos. Como magnetos em campos elétricos abertos, certo do que sou. Foco mensageiro sobrevoando o deserto. Ministério de sinais sagrados, orações prodigiosas, projeto. Progressos completos, repletos de luas, ecos de sexo. A virtuosidade espirituosa flutua sobre os campos das rosas. A poderosa energia do respeito humano do peito. Como feitiço de leite de luz que consumia da minha mãe. Então meus primeiros 9 meses de vida, o que comia era integral, macrobióticos, ofótica, energia, 7 cereais, revitalizando 7 canais quadridimensional, aminoácidos, calcigenixados, vegetais orientais, mandalas musicais, tranças afros pra minhas primas, desenhos do Daniel Zulai. Sob o beat, lembro de Nietzsche, dizendo que não me mata, me fortalece, estresse cresce, tá o alicerce difícil, as ruas são como hospício, onde manter a sanidade se torna difícil exercício, e o falso cai sempre, se não entende, talvez te lembre com essa frase do meu pai, do meu pai. Quem fala por mim? Que ao menos apareça, porque vai dançar onde for, bata com a cabeça. Que não respirar ar, com a força da certeza, vai voar, vendaval, bata com a cabeça. Mahal, o rei elegante, proficiente, eficiente, magnificente. O casamento com microfone como mágica. Ciência se compara de titubuente. Sentenças trágicas, talcante, quente como inferno de Dante. Líricos me deixam nome gigante. Selvagem tão mongóis do oriente. Bolado como os moleque do morro com glock e 10 no pente. Plá, plá, rajada lírica, latagem HK. Babão louro, chá de Bagdá faz a criminalística. Cartilha e a trilha da matilha. Veja como brilha os olhos da sua filha, tão par de safiras quando me vê. Com a velha eu toco o ponto G. Meu clã se move como Casanova, Dom Juan, Marquês de Sade, Bocage. A vida é uma viagem, por isso eu brilho pra valer. Sou o que eu posso ser, quando eu posso ser e consigo ver. Além de você, te ponho intelectualmente neutralizado, fisicamente subjugado. Dinheiro sabe, muitos meios conceituados. Soldado com silenciador e mental radar, treinando pra acertar alguns em movimento, provendo curas filosóficas, física, lírica, empreendimentos, lições infindas. Lírica, sangue, nisso, termo nuclear, de anã branca ou sol colidida. Astronomia, alquímica, espadas líquidas, hidrogênica, sílica. Oblitero obliquamente, formas físicas, metafísicas, novamente, beijo de glicerina e revide. Coitão que sica são da serpente em ação. Conquistas mulheres como índios cativam mata atlântica, vida natural. Fruto elemental, afro-asiático, preto protestado, homem preto, move-se rápido. Tal acelerador de partículas ádrias. Os quadros que pinto são de extrema similaridade, fractal, sagacidade, sábia da cidade, realeza rudimentar rural, nutrição poética, mais frugal em ação, conquista corrente, corações congelados, a flama passional, amor marginal, enquanto vou de chá de trompeta, maracujá, outros vão de Xandão e Skol, mas nunca isso, irmão, prefiro Eva Doce, basquetebol, amido, microfone, toucos, natação, saúde, prosperidade, paz, luz e força, alucinógeno, sol e solo da terra, sem estabilizantes, depuradores, ecologia, floral, curas, dores, equilíbrio, emoção, com os elementos, como novos amores, o tigre e o dragão, com efeito de computadores em ação, fluxo piroclástico, drástico, prepare-se pra minhas performances intergalácticas em teatro rimático. Fantásticos gráficos bombásticos, dopantes pelo alto-falante, sampler amplificado, desloca-se como avalanche, mova a plateia até o neuroestimulante, evidenciando as minhas, meus dropando cartas magnas, convites de alistamento da guerra total ao restante, leis magnificentes de um rei elegante, condado no ponto G, folhando o Piaget, inalo filmes da pintura de Debré, bebendo um chá de jasmim, fumando skunk, alguns dizem que me visto tal punk, quando na real visto-me como um monge rebelde, negro reluzente, ouro carvão, fósforo. Tipo seria cordões, tatu tridimensional em ação para os comandos. Corações bravos de guerreiros africanos bantos, visionários revolucionários, heróis negros e latinos em Medina. Marvel Comics, psicotrônico, fluxo de ebonics, urânio, espionagem telepática, brahmanes biônicos, derrete MCs apócrifos ao tamanho de lava, sem palavra alfabética, lava hipnótica orquestrada, intelectuais intoxicados, inclinados, milícia furtiva armada, agente liricista de federal, inteligência mística, cidadão drástico, mudo identidade, proxóssi sem automático, ataco com artilharia sintática, babão louro e chá de Bagdá, lida com a balística básica, criminalística, cartilha tabuada trágica, matemática maligna, subtrai soldada, soldado sistematicamente na saga infame, seja a sua luta com fuzil ou microfone, o mundo está te observando, implacável como um alvo da lei, atiro primeiro, depois pergunto o seu nome.